Delta e chamo o Solo 121 decimal 9, boa noite. Salvador, o Trip 5219 está pronto para. Trip 5219, após a rolagem do aerobus da TAM, está autorizado a linha e manter cabeceira 10. Após o TAM, a linha mantém o Trip 5219, grato, senhor. ...567, ao alinhar, é livre de decolagem, pistão no 0, vento 1, 40 graus, com 09 nós. 3567, livre de decolagem. Multi Alex Ray, táxi via Alfa e aguarde antes da Juliette. Aguardará antes da Juliette. Paquistan 3629, alterna Confins com 4 horas e 15 de autonomia, OPOB 140. Está livre o táxi à direita no ponto de espera, torre 1862, é o altímetro no 0 no 8. Tenha uma boa noite, está 3629. É, livre táxi à direita no ponto de espera da 10, chama a torre 1186. É, tinha entendido para o top 1019, senhor. Permanece 1018 ou 1019? Não, voltou para 1018. Aquela hora que eu falei que o top tinha subido para 1019, agora voltou para 1018, ok? Sim, 1018, tá, 3629. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3629, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Noite 3629, a princípio mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, TAM 3629. 3567, decola 53, controle 120, decimal 8, tamo ao ver, boa noite. 1208, obrigado. Controle, muito boa noite, TAM 3567, decolado. TAM 3567, sob contato radar, sobre a 360, após 2000, voa Leda, correção. 3567, após 2000, está autorizado, eleva. Ok, após 2000, eleva. Taxi approved via April 1, India and Alpha, to holding points runway 10. QNH now 101, Anna, call tower 118.6, we're ready for takeoff. Have a nice flight and a good night, sir. Thank you, I understood. Taxi to apron 1, Indian Alpha, and QNH 1019, switch to tower, at Portugal 022. Roger. Azul 4206, chama esse outro Recife, 125, decimal 45. 3545, boa noite, 4206. Sim. 894, está reautorizado via para 2000, ajuste 1019, informe no localizador. Autorizado via para 2000, reportará o localizador, TAM 3294. 5219, decola de 55, controle 120, decimal 8, tamo bom, boa noite. 1208, trip 5219, obrigado, bom final de semana. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Trip 5219, decolou o perfil da Arbor. Sabe, Trip 5219, contato radar, saída da Arbor, suba para 200. 200, está livre da restrição ou necessita que mantenha, senhor? Está livre da restrição, Trip 5219. Grato. O Romeu Tia Alex Ray está livre ingresso no pátio principal via Juliette, Contônio e Chame na Lima para prosseguir. Gol no 273, completo final ILS, chame a torre 186, tomou posse. Ok, agora estabilizado, Mike Way, vai chamar a torre 718, 612, gol no 273, vambora. Salvador, uma boa noite, é o gol no 273, está estabilizado no X-Ray, está uma milha do Índia Serra. O ajuste agora 1019, 1019. O vento 140 graus com 08 nós. Chuva leve sobre o campo. Reporte visual com o mesmo. Sente com 1019. Reportaremos. Voo 1273. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Após segue direto para a posição Trive. E em seguida segue conforme a rota do plano. Decola da 10, inicialmente na subida da El, após direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5055, controle em 120.8, Cotejo. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita, da El, Leda, Bride, abre a 16, PHZ, 3 de ponte. Até na 5055, controle 208, 3807. 3897, correto, chame para o acionamento no portão 5. Solo Salvador, SNM 259, solicita autorização de tráfego para Guarulhos. Pede para a cópia, o SNM 259. Na base, meu amigo. Romeu Charlie X-Ray, está livre, ingresso Lima, Mike, na Quebec, chame a torre em 186 para o cruzamento da 17. Salvador, agora no 601, sente informação, Tango. No 601, aguarde 360, Galeão. A informação é a Uniform. Gente, vou no 601, aguarde. Poxa, 6259, copia? 6259, prossiga. Poxa, 6259, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, em seguida para, direto para a posição Trive. E após segue conforme a rota do plano. Decola da 10, inicialmente na subida da El, após direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5051 e o controle em 120.8. Cotejo. O Chanel 6259 atualizado para Guarulhos. Saída da El, Leda, Bride, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após Trive, após conforme plano do voo. Nível 360, transponder 5051, controle 120.8, 6259. 6259, correto, chame para o acionamento. 259, gente. É 3567, chama Recife, frequência 1288 e alterna 1266. 1288, alternando 1266, uma boa noite, obrigado, até a próxima. Boa noite. O Gol no 856, aguarde o instante para o acionamento na portal 01. No solo 00, à direita, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. Direito 219, gol 1273, boa noite. Gol no 52, perdão, no 856, está autorizado o acionamento, chama para o táxi. Autorizado. Se via pista, reporte livrando 197 até a Bata. O Gol 601, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, aerovia Apoio-Zulu 10 até ESMAP, seguida segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Dael, Leda e Bride, o transponder é o 5053, o controle em 120.8, cotejo. Decolagem da 10, tá? 3629. Galeão, nível 360, via rota do plano de voo, Aperzulu 10 até ESMAP, decola da pista 10 após curva à direita, saída da Elle da Bridge, transponder 5053, controle 1208, voo 1601. Correto, chame para o acionamento, gol 1273. Gente, gol 1601, confirma? Perdão, 1601, correto, chame para o push. Gente, gol 1601. Fala, Salvador, uma boa noite, gol na 273, livre da nossa esposa. No 273, boa noite, táxi lento via Alfa e aguarde antes da Juliette. Lento via Alfa, antes da Juliette, gol na 273, vai aguardar. Salvador, boa noite, gol 567, centro da Tango, 3GPO, autorização, Brasília. 360, aprovado, aguarde um instante, o gol no 567. 360. Uma milha do Simbra, bastante travada. 294, o ajuste é 1019, 1019, o vento 150 graus com 08 nós, forma no momento não chove sobre o campo, apenas na vizinhança, talvez na curta final, reporte visual com o campo. Será visual, tá 3894. 3629, decola 02, chama controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 308, boa noite, tá 3629. 5040, ok, no transponder, tá 3629. Arvo, transição elétrica 5054, eu transponde 1208, encontrou isso ainda, pegou 1567. 1567, correto, confirmando o destino é Brasília, chama para acionamento no 2. Afirma, senhor, Brasília, chama para push. Vou 1570. 0. 5040, tá 3629. Estou com o nascente para a Estan 3894. 3894, o vento 160 graus com 08 nós. Tem livre pouso, pistão no zero, forma pista molhada. Tem livre pouso, cabeceira no zero, Estan 3894. Portugal 022, could you confirm if you have inside the traffic? Airbus 320 on the final, short final, runway 10. Lambda 6 and 8320, but I have the traffic inside the Portugal 022. Okay, it's correct. Portugal 022, after the traffic has passed, clear line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10, Portugal 022, obrigado. Nada. 3894 no solo 06, libere próxima à direita, chamo solo 21 decimal 9, boa noite. 219, boa noite, 3894. Boa noite, TAN 3894, livrando a escuta. Boa noite, TAN 3894, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Prossegue na Alfa, aguarde antes da Juliette, TAN 3894. Aqui, 148 a bordo, 3 horas no dia, alterna Nova Norte. Livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre 186, QNH-1019, tenha uma boa noite, noite em Cunha. Gol no 273, ingresse via Juliette, portão 03. Ingresse via Juliette para 03, gol no 022 airborne at 08, call 120.8, have a good flight and good night. 108 airborne 022, boa noite, muito obrigado, bom trabalho. Boa noite. Salvador, boa noite, Airscal 022, level 370, Boca, transition Zipar. Boa noite, Portugal 022, radio contact, ground level 370, Boca de Parque. É, Portugal 022. 3629, chame o Centro Recife, frequência 1251, e alternado 13325. 251, 3325, boa noite, tá? 3629. Boa noite. Boa noite, 56, vento 160 graus com 08 nós, livre decolagem, pistão 0. 9, chame Recife agora, frequência 128 decimal 8 e alterna 126 decimal 6. 1288, alterna 1266, tripe 5219, obrigado, bom Francisco. Realmente bom voo. 1211, chama controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. Controle 1298, boa noite, 56. 1208. 1208. Controle Salvador, gol 1856. Boa noite, gol 1856, contato radar. Suba para 390, saída Puca. Sente 390 na Puca, solicita manter a proa por 10 milhas. Está livre, gol 1856, após autorizado pro de Jama. Sente, mantém a proa após Jama, gol 1856. Portugal 022, Salvador Control. Salvador Control, voa. Portugal 022, mantém heading until Jamo. After Jamo, vai zipar. Heading until Jamo. After Jamo, e continue to zipar. Eu posso fazer isso. Gol no 856, após o desvio, pro de Jamo, vindo para 390. Gente, após desvio, prosejamos nível 390. Alô, Salvador, voo no 601 para o feedback acionamento, posição 04. Está pronto para início imediato, confirma? Afirmativo, só aguardando remover o filho. Ok, aguarde um instante, após o táxi do TAN será autorizado seu puxo aqui? Gente, após a passagem está autorizada, voo no 601. Solo Web 6722 para puxo acionamento no 06. Autorizado, Web 6722, chama para o táxi. Laser push e acionamento reporta para o táxi, Web 6722. Ok, aguarde um instante, coordene com a equipe de solo, após o táxi do TAN, está autorizado seu push, chama para o táxi, o QNH-ME 19, gol no 601. Gente, coordenando com o pessoal de solo, após o TAN, gol no 601, 19. Aguarde, é o número 3 no setor, aguarde, expectativa de 5 minutos, no 1567. Portugal 022, contact now receive center, frequency 125.45, if available 126.85. 545-126.85, Portugal 022. Portugal 3603, centro da Uniform. Boa noite, Portugal 3603, identifique, pro de TAP para chegar na Mari. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 099. Com 197 no PLV, alternando com 5, com 3 horas e 40. Está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando pronto a torre 18.6, tenha uma boa noite, que é legal no 019. Pátio Índia e Alfa, 18.6, com 19. Web 6722, tem 155 a bordo, 4 horas, alternando Ribeirão. 6722, aguarde para iniciar o táxi. Aguarde, senhor Web 6722. Já, chegou no 856. Chame agora o centro Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85. Centro Recife 125.45, alterna 128.18, boa noite. Informador, o voo 1273, informação uniforme, a gente tem autorização com... 1273, boa noite, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da EL, apoia direto pelas posições Leda e Bridge. O transponder é 5061 e o controle em 120.8, cotejo. Autorizado 360 para Confins, via Zulu 16, decolada 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Brito, 5061 no transporte, 1208 ao controle, Salvador, voo 1273. Voo 1273, correto, chame para o acionamento. Pois tá, né, voo 1273. Solo Salvador, Bono 601 para o táxi, 180 a bordo, 3:20 de autonomia, alterna Campinas. Está livre o táxi à direita no ponto de espera, torre 18.6, boa noite. Livre táxi à direita,